mundo fora. Pelo menos mais uma faixa dos Saxon e do álbum Innocence Is No Excuse aqui no Lança Chamas de hoje, já que é um dos registros hard a circularem no nosso país entre os poucos dos últimos tempos. Aqui nesta emissão e ao longo das últimas duas semanas, com esta três, uma série que sucedeu ao Pat Travers Band, ou à Pat Travers Band, incluída nos sons do rock. Desta vez, e com a colaboração muito estreita do Purgatório do Heavy Metal e de Paulo Scorp, Ozzy Osbourne, hoje o número 3. após estar um longo período inativo, abalado psicologicamente pela morte de Randy Rhoads, Ozzy Osbourne casa com Sharon, sua manager, e decide voltar à sua atividade musical e prosseguir a sua brilhante carreira. Para tal, Ozzy vai contar com a mesma formação, tendo de inovador apenas o substituto de Rhoads, Brad Gillies. É pois com esta equipa que inicia uma terceira turnê americana, da qual sairiam os registros para o duplo live Speak of the Devil, composto unicamente por reposições de antigos sucessos dos Black Sabbath, uma vez que Ozzy se recusou a exibir ao vivo temas escritos em associação com Randy. Após várias loucuras cometidas por Ozzy, o grupo separa-se mais uma vez, mas com a ajuda de sua esposa foi possível juntar novos instrumentistas e recomeçar a trabalhar em estúdio. Assim, lado a lado com os veteranos Bob Daisley baixo e Tom Aldridge bateria, surgem os novatos Don Harry teclas e Jackie Lee guitarra, que com Ozzy finalizam um terceiro LP de originais Bark at the Moon. Este disco acabou por não ter a força e energia dos trabalhos anteriores, nem o reconhecimento do público e da crítica, mas é de qualquer modo e sem dúvida um bom trabalho, do qual sobressaem temas como Rock and Roll Rebel, Bark at the Moon e Now You See It, Now You Don't. este trabalho foi iniciada também uma longa agenda de concertos, a maior da carreira de Ozzy. É aqui que o velho senhor do heavy metal é convidado a atuar em importantes festivais como o Rock Pop in Concert na Alemanha, o Monsters of Rock também na Alemanha, o Breaking Sound Festival na França, o Castle Donington Festival na Inglaterra, o Festival de Karlsruhe na Alemanha, o Rock in Rio no Brasil e ainda no extraordinário Live Aid nos Estados Unidos. Finalmente, no passado mês de outubro, saiu o quarto trabalho do grupo, The Ultimate Sin, no qual Ozzy alerta a opinião pública para o problema da destruição do globo terrestre e da raça humana através da aterradora guerra nuclear. Entretanto, a nova line-up inclui Jackie Lee e mais dois novos instrumentistas para... Não esqueçam, pois, fãs de Ozzy Osbourne, o rei do Arden Heavy está de volta e promete surpreendê-los com este seu novo trabalho. Os temas passados neste terceiro programa sobre Ozzy foram Symptom of the Universe e Paranoid, do álbum Talk of the Devil e do Bark at the Moon.